Aumenta a raiva em mim, sim, pelo que penso, creio e vejo aqui. Até o louquinho não se despediu de mim, deixou sozinho, parte do canão Deus levou. Um dia desses ele mesmo falou pra mim: país da fome, no fundo de uma cela pensa um homem. Sangue nos olhos, bicho solto, terrorista assim nas fitas. Era eficaz, que até o fim atropelava, representava a quebrada em fim. Meu mano, o show, o ruim e o risonho Eduardo. E que deu saudade esse nome, de tênis e moletom. Passar de rodas de gol, custo leva crê, pilantras mata sangue bom. Pros manos que ficou a base esteja com eles, eu puxo o beck e considero, na humilde é que haja o crime. Quem nunca desandou, com os 30 trincou, na quebrada onde moram, chegou, representou. O que nos compromete é que a pilantragem cresce, vejo no mau veneno, não queira fazer teste. Notícia ruim, sim, tive que ser forte, trouxe-me saudade, a imortalidade. Então, 4 de setembro, quinta-feira à tarde, eu sei um Monza e um Passat, os donos, os covardes. Tá na podre, meu irmão, a minha outra face. Ali foi que eu perdi a minha cara, metade que dá maldade. Vivida na prisão, resistiu. Presídio deita, petininga, tirou 3 e fugiu. Vejo meu irmão, o Ed, saudade me persegue. Me fortalece, se marcar muito mais. Sabe por quê, ladrão? Blue Rain. Agora sem o Delda, só o Júlio e o Paulinho. Blue Rain. Larissa, o Anderson, Tamires, meus filhos. Blue Rain. Natasha, o William, Beatriz, meus sobrinhos. 2001, o rap é um portal, é meu caminho. Não posso nem parar, não posso me estressar, tenho que continuar. A responsa vai mostrar e provar que a consciência ainda está firmeza. A maioria na quebrada ainda é fogo na madeira. Mano inteligente, tipo a bandido, a qualquer momento chega na quebrada, respeito e bola um fino. Nunca se esquece da real de tudo isso. No mundo aí afora eu sei, rap é compromisso. Mas sem ignorar, é só para lembrar. Cadê as bancas que pá, pagou de apavorar. Quem é não pode abraçar, ti blá blá blá. Desconversou, atravessou, o respeito acabou, não vou. Pode crer, até logo sente que é difícil sim. Muito triste, é difícil ser feliz. Isso me lembra de um guri pisoteado na EMB. Foi bem assim, eu não pisei, mas teve quem pisou também. Só digo amém, culpados vão subir, a dor é ruim. Por mesmo que falaram, não marco, vai pro saco, se embalo. O crime é um estalo, a humildade sempre se exaltou no melhor momento. Tem que ser 100% sabotagem, pra ter mais humildade, só tomando sustagem. Você sabe, a vida é realidade, não é filme. Ninguém é herói de verdade, nem Hollywood. Blue Green. Malandragem é viver assim, sem treta e sem dever, enfim. Blue Green. Da Conde é o Canão, do Jardim Miri é o Itaí. Favela do Zoião, Piolho e Gacuri. Blue Green. Do Edith ao Capão, do Campo Belo ao Morumbi. Até logo sente que é difícil ser feliz. Eu vejo um infeliz por aqui, ainda me diz que até logo sente. Quando vem um estalo na zona sul, registrei, já foi pro saco. É minha cara.